caráter brando, depois de um dia de descanso, consegue recuperar-se. Os pedidos de remédios avolumam-se. Eurípides desdobra-se no trabalho, mas ele mesmo também é acometido. E no seu caso, a doença estava muito grave. E ele insiste em não parar de atender. A sua face já com os tons violáceos, os seus olhos constantemente banhados em lágrimas da febre de 40 graus. Ele, sem parar um instante, a malha pede-lhe: mas doutor Eurípides, pelo menos descanse, tome um banho, pelo próprio benefício dos pobrezinhos. Mas ele redargue: no próprio benefício dos pobres? Então o que seria deles se eu fosse egoisticamente meter-me em uma cama? Como se o miserável, meu miserável corpo valesse alguma coisa? O Espiritismo, que me tem sido guia, diz-me perfeitamente que não devo temer pelo meu corpo. Este trabalhará enquanto tiver forças, enquanto eu puder servir-me dele. E continua no trabalho, 3 dias sem parar, até que sua mãe insiste: Eurípides, meu filho, por favor, descanse. Ele recolhe-se ao leito contra sua vontade, mas ainda assim continua receitando, porque o Bezerra de Menezes, naquela época, quando o aparelho mediúnico de Eurípides já estava cansado, pela psicografia mecânica, ele passava mensagens pela psicofonia, passava receitas através de visualizações, onde ele anotava, de várias maneiras, porque o trabalho se assoberbava. Mas Eurípides, que já havia anunciado para seus amigos, para a própria secretária, que em breve uma pessoa muito querida iria desencarnar, que a comunidade iria chorar a morte daquele filho da cidade. E no dia 1 de novembro de 1918, quando completaremos neste próximo ano 80 anos, Eurípides Barçanufo, deitado no leito, cercado por vários amigos, médiuns, por sua mãe que se unia naquela corrente de orações, suavemente deixa o corpo físico. Sua mãe, naquele instante, não consegue conter-se e fala: meu filho está morto. Lança-se-lhe aos pés e começa a chorar, mas recupera as forças e volta para a corrente para olhar para o seu filho. O seu funeral, toda a cidade comparece, muitas pessoas de outras cidades vêm prestar a devida homenagem àquele apóstolo que morreu pobre, sem deixar bens, sem deixar herdeiros, sem deixar família. E a sua atividade continua no mundo espiritual. Alguns dias antes do seu desencarne, São Vicente de Paulo, seu mentor, lhe convida para revisitar uma região nas esferas celestes, onde Eurípides vê paragens extraordinariamente belas. E Vicente lhe diz: Eurípides, tua missão na terra já está encerrada. Vem gozar das bem-aventuranças.